Cara, vamos ouvir a música e posteriormente eu vou explicar o que é que eu tô falando. Eu não consigo pausar a música, senão pausar eu traduziria, mano. Tem como você botar a exclamação pausa. Tá, eu pauso. Não, é só... pausa? É, pausa. Ó, pensa comigo, corre, corre. Na cidade grande, tanta gente passa tão só. Ele tá procurando alguém pra comer, mano. Você tem que estar sozinho. Puta merda, cara! Ok, válido. Já começou bem. Já começou bem. Olha, ele começa a pensar na mina. Tá, pausa, pausa, pausa. Ó, ele começa a lembrar da mina e lembra que ele comeu ela faz muito tempo, cara. E ele não consegue pensar no qual bola inchada dói mais. De tanto tempo que ele não dá uma. Ok. Ó, ele tá forte, cara. O poder subiu de novo. Ele tá forte pra comprar qualquer um agora. Lutar é analogia óbvia. Óbvia. Essa não precisa de muita coisa, só tomou Fiagra. Eu fico imaginando que tipo energia e poder são o nome das bolas dele. Ele tá procurando achar uma mina virgem, velho, porque ele quer romper limites, mas ele tá sonhando em achar ela, porque é difícil hoje em dia. Meu Deus, cara! Quando ele vê uma mina aleatória no ônibus sorrindo de canto de boca pra ele, ele sabe que ele vai estuprar alguém hoje. No final, ele desistiu de mulher e começou a fazer anal. E é assim que a gente abre o nosso cast de hoje. Tomado! E seja bem-vindo à Fraxada de Porão. Eu sou o Araújo e toda a música fala sobre sexo anal. Eu sou o Dr. Routine e não mostre Woman Be My Slave pra sua namorada. Ó, eu sou o Hatok e a partir de hoje, energia e o poder são nome das minhas bolas. Eu tenho só a agradecer ao Dr. Sim, a gente vai fazer mais um podcast musical, mas como a gente provou no podcast retrasado, a gente não tem limites. Então o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um podcast musical de playlist de sexo. Exatamente, meus amigos. Aquele assunto que ninguém aqui é especialista. Caralho. Ah, especialista eu não sou, cara, mas eu já li metade do Kama Sutra. Acho que conta um pouco. Então, ó, eu já sou tipo formado, não sou especialista, mano. Não, formado não sei, cara, mas você tem uma experiência mínima. Não, bora pensar, como a gente deduziu no último podcast, o nível básico são os rentais da época feudal do Japão. O nível intermediário é pesquisar os contos do Marcelinho na internet. Ele é bem intermediário mesmo. E o final, a faculdade de PhD, ele é Kama Sutra e fazer as coisas. Me xingue se quiser. Esqueça que eu existo. Mas se vai ser só pra te comer. Que eu vou entrar aqui com a minha primeira música. Foi difícil escolher ela, mas o que que eu falei? Eu pensei comigo mesmo. Quando a gente desenvolveu esse assunto, eu pensei comigo mesmo. Eu preciso montar a pior playlist de sexo que as pessoas vão ouvir na vida delas. Então, qual seria a primeira música? Claramente ia ser Matanza. Ah, meu Deus. Eu pensei em pegar Velhas Virgens, só que Velhas Virgens está muito no tema. Então eu pensei, beleza. Qual é a pior música do Matanza pra se ouvir na hora que você tá comendo uma mina? Então o que que eu escolhi? Eu escolhi pé na porta e soco na cara. Pra quem já viu, não passa de um imbecil. Não tem ninguém com quem esteja de bem. Cada vez mais só. E toda paciência um dia chega ao fim. Inevitavelmente isso termina assim. Oh, na cara reto que arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e soco na cara. Por bem, acabar com o dia de alguém. Então, sendo assim, tinha de escolher justo a mim. Quando o que eu não tenho diz o que eu não posso. O que é meu, o que é seu é nosso. Qualquer infeliz tem mais o que fazer. Só você não parece ter. E eu não tenho nada mais a lhe dizer. Papo com você agora tem que ser. Oh, na cara reto que arrebenta o nariz. Essa noite vai dormir feliz. Pé na porta e soco na cara. Se vocês tinham dúvida se o Araújo era machista, vocês não têm mais. Você não é machista se você pedir desculpa. Você não é machista se você pedir desculpa. Não é machismo, cara. Eu tô batendo nela que nem eu bateria num homem. Verdade. Bom ponto. Ótimo ponto. Você não é machista se você votar no Lula. Eu imaginei três tipos de situações que eu faria sexo pra essa playlist. A primeira delas seria: que música seria o maior contraste pro meu ato? Porque, tipo, eu sempre gostei do contraste do cinema, tá ligado? Tipo, sei lá, tá mostrando judeu morrendo no gás, mas tá tocando I Want to Break Free ao fundo. Eu sei a música perfeita pra esse contraste. Moonlight Sonata, porque é chato e é enjoativo pra caralho. Moonlight Sonata é lindo! Na verdade, a minha ideia é a abertura de Lucky Star, mas tudo bem. Ah, dá contraste, né? Beleza, então eu vou botar a abertura de Berserk, que é um anime bem adulto. Não, não, pensa comigo, ele colocou na abertura de Luke Star, ele não fala que ele não tá comendo uma criança. Vai se fuder, rapaz. Ele aumenta o orgulho de falar que não tava fazendo isso. Vai se fuder, rapaz. Não é crime ser pedófilo. Não é crime ser pedófilo, crime é pedofilia ser crime. Crime é pedofilia ser ilegal. Não, cara, melhor peça de efeito. Melhor! Eu pensei bem rápido nisso, na verdade eu pensei nisso no dia que propuseram o tema e tudo mais. Então eu resolvi pegar uma música que tocou enquanto eu gravo um dos boquetes mais chatos da minha vida, cara. O quê? Caralho! O que acontece? Eu tava vendo Maid Dragon com a mina, velho. E ela começou a te dar um boquete. Só todo mundo saindo de casa. Mas, porra, a gente tá sozinho aqui. Chupa aí. É, tipo, depois de brincar um pouco com ela, foi chupar. Só que sem querer, eu dei play na TV e tudo mais. Começou a tocar Maid Dragon. Isso aí foi um boquete muito chato, cara. Pensa alguém que não sabe usar a língua pra porra nenhuma. Não, cara, sinceramente, eu gosto muito de Maid Dragon. Eu tava revendo no dia. Foi com a minha ex, mano. Se bem que eu acho que eu não devia estar falando isso, né? Não. Você pode falar, se eu não falar o nome dela, porque aí não é exposição. Ela não vai ouvir aqui também, isso mesmo. Então tanto faz. E tipo, cara, não chegou a porra nenhuma, mas sinceramente eu gosto muito da OP de Maid Dragon, então eu fiquei aí vendo. O cara de pau duraço vendo Maid Dragon. E aí ele associa, e aí toda hora que ele vai ver o anime, ele fica de pau duro. Na verdade, se eu fosse associar, eu ficaria de pau mole toda vez que eu vejo esse anime, cara. Ao contrário, na verdade. gosto dela, eu gostava dela, na real, tipo, comeria tranquilo, não, perfeito. Porque, tipo, no ato de verdade, não tem, tipo, muito esforço de uma das partes. Se uma sabe fazer, relaxa, acabou. É o famoso, tu encosta na parede e deixa a gravidade fazer o resto. Mas dessa vez eu me esforcei, cara. Eu pensei numa abertura de anime que fosse me deixar animado. Uma abertura cheia de energia que me deixa animadão. Qual? A abertura 1 do Naruto Shippuden, Heroes Come Back. Meu Deus, cara. Tipo, eu adoro a letra dessa música, cara, mas tipo... Mano, é muito boa, mano! Eu imaginei que alguém pensaria em fazer sexo ouvindo isso. Não. Você aí que transa e ouve esse podcast, você provavelmente não existe. Mas, tipo, sério, tenta, mano. É excelente. Mas pensa, o nome da música é Heroes. É qual o open do nome? Heroes Comeback. É a primeira. Faz sentido, mano. É basicamente a música que você faz depois que você fez a circuncisão com 17, 18 anos. Depois que você faz a cirurgia de fimose? Um cara ele falou pra mim que, tipo, a banda que, cuja música é descaradamente tudo sobre sexo é simplesmente Kiss. Então, Detroit Rock City. Tá, por que você escolheu, cara? Não só diga a música, é meio sem graça desse modo. É. Tipo, eu jurei que você ia falar do... Eu escolhi... Do quê? Eu jurei que você ia falar do Ring Around the Rosie, daquele MV que eu te mandei. Desenvolvimento do Dr. Wu. Eu gosto de frango, e sei lá, meu. Eu estava gostando de frango um dia, aí eu comi a balinha, o Onitio roubou minha balinha. We'll be right back. Então, cara, eu vou escolher uma música de última. Não sei muito bem a música, mas tá aqui, ó. E aí vocês vão perguntar pra mim, como é que você escolheu uma música que você nem sabe o nome direito, cara? É porque essa música, ela vem com o primeiro HMV que eu vi na vida. E, sinceramente, eu gosto muito de HMV, cara. Muito mesmo, eu acho um bagulho muito bom. E esse HMV é muito bom, cara. Tipo, puta que pariu. Olha essa edição, mano. O nível de qualidade é supremo. Então, tipo, se fosse pra fazer... Pra tá com o alguém, teria que estar ouvindo a música do primeiro HMV que eu adorei, mano. Caraca, é um full circle. É um full circle, né, cara? Você vai encerrar um ciclo. Sim, cara, tipo, excitação, consumação, finalização. A finalização se enquadra e você vindo comprar cigarro. Aí você já tá ouvindo a música, só pra explicar. Ah, meu Deus. No fim, cara, é muito bom o HMV. Recomendo pra todos pesquisarem por aí HMV, cara. A HMV é uma merda. Tudo isso. Acho que o único HMV que eu assisti foi o daqui da Dark Skins, mas tirando isso eu não vi mais nenhum, cara. Cara, veja, é muito bom, mano. Ainda mais se você estiver meio desanimado na noite, tá tipo, ah, veja. Ok. Ok. Aí o Hatok trocou figurinha, eu dei nome pras bolas dele e me deu o HMV. O que é? O Hatok tem o quê? We traveling, hot air balloon, why talk about it? Why talk about it? I fly around the world with you, we traveling, hot air balloon, why talk about it? Why talk about why talk about voltando a minha quest pra fazer a pior playlist de sexo do universo, eu passei por várias músicas. Eu pensei em In the Name of God, do Powerwolf. Eu pensei muito. Eu pensei em África, do Toto. Eu pensei até em botar, tipo, uma música do Gorillaz. Mas eu pensei, não. Pra terminar essa porra com, tipo, a pior música pra tocar durante sexo, eu escolhi uma do Offspring, que se chama Why Don't You Get a Job, que começa com My friend has a girlfriend and he hates that bitch. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. Já fez sexo com uma namorada que você odiava? Oh, mano, não... Ele odeia quase todo mundo! Todas as pessoas que gostam do mundo se enquadram em pessoas do tipo do Araújo, meu. Você realmente afasta essa mina assim? Tá entendendo por que... Gabriel, tá entendendo por que eu quero casar logo com a Beatriz? Não é fácil achar essas porra. E tipo, as poucas que você acha que são retardadas a esse ponto... Dá tudo errado, aí tu acaba querendo matar os outros, então tipo... Odeio todo mundo, cara, mais fácil. Enfim, tá aí. Você é o João, ouve nosso podcast. E aí, com ele, realmente, cara. Não tem motivos excedentes pra não casar com ela. Não, peraí, o que você disse? Eu não ouvi. Se ela ouve o nosso podcast e ainda quer ficar com você, caraca. Então, esse é o problema, ela não quer. Não tem melhor. Como assim ela não quer? Ela não ouve o podcast? Os dois, na verdade. Ah, cara, sempre sobra a opção de ter porão, né? Oh, Deus. Pô, mano, esse pode bem muito mais sobre você, velho. Quê? Vai? Manda um podcast sobre Web Namoro pra ela. Eu acho que ela já deve ter caído em algum momento da vida dela, então não preciso mandar. Vai te poupar, fala sobre todos os relacionamentos com ela. É tipo, você vai fazer tipo, olha, essa é a linha. Se você tá namorado comigo, você tem que ultrapassar ela. Gente, vocês não estão entendendo. Ela não quer, tá? Ok, essa busca, ela, tipo, eu só quero ouvir ela fazendo sexo, porque eu quero encerrar um ciclo de um trauma que eu tive na minha vida. Ah, isso vai ser bom. Vamos lá, outra história de como o Gabriel foi um otário. Não é bem eu sendo otário, mas eu... Caralho, você foi estuprado? calma aí, que não é tão ruim assim, cara. É assim, quando meu irmão fez 18 anos, ele foi com... Caralho, essa história vai ser boa. Ele foi comemorar e tal. Aí, tipo, ele tava com uma galera. Ele tava com... Eu não sei se ele fez. Foi quando fez 18 ou 21. Foda-se. Mas enfim, ele tava fazendo aniversário. Ele tava fumando narguile com os parceiros. Ele tava gravando os rap. Porque meu irmão. Caralho, vontade de bater no seu irmão, mano. Seu irmão tá morrendo? Meu irmão. Não, o meu irmão é um projeto de Rafa Moreira. Você é negro, Gabriel? Não, meu. É, eu sou desse japonês, mas ele é menos. Ele puxou mais traços brasileiros, mas ele é branco ainda. Termina a história, filho da puta! É, termina a história! Que puta é essa? Ok. Tava nesse aniversário do meu irmão, ele tava fumando argila e tal. Aí ele subiu com uma mina. Aí a minha mãe foi perguntar pra ela, pra mina: meu presente. Aí disso eu já fiquei com os ossos pro caralho, tipo, porque eu guardo meu irmão bem do lado do meu. Aí, beleza. Foi à noite, tava de madrugada, não tava rolando nada. Eu tava pregando o olho, comecei a ouvir gemendo com o meu irmão. Aí eu pensei, caralho, vai tomar no cu, mano. Vou dormir essa noite por causa dessa merda. Só que, tipo, uma música que eu sempre associava com meu irmão era Vampiro Doidão. Então acho que, tipo, pra eu encerrar essa porra desse ciclo, pra eu finalmente me livrar das lembranças dessa péssima noite, que quando eu tô com isso, eu viro o demônio, acho que o Araújo já deu uma olhada nos estados do WhatsApp quando ficou com insônia. Enfim, tipo, eu só quero fazer sexo vampiro doidão. Então, a sua música é uma merda e eu tô cortando ela. Então eu vou botar outra música que eu escolhi que é péssima. Eu vou botar a abertura de Noragami Aragoto. Yeah. o que que pega? É, a minha história, ela é meio que recorrente, ela é meio antiga, pra falar a verdade. É da época que a gente ainda, o Web namorava lá hoje. Eu esqueci que teve essa época. Na época, cara, eu tava, acho, eu não lembro se foi cabeça. A gente foi com ela mesmo. Cara, se era da época que a gente web namorava, você tava com a Nessa. Foi com alguma web namorada por aí, cara. É com a Nessa, com certeza com a Nessa, deve ser com a Nessa. Eu falava muito de uma música vocaloid e falava que, tipo, primeira vez que eu fosse com ela, você ia com certeza ouvindo essa música. E, tipo, eu não vou com ela nunca, nem sei mais, nem lembro mais o nome da mina, se for a Nessa. Eu nem sei mais onde ela mora, e, sinceramente, eu fico pensando se Vanessa dela é com W ou com V, não vê. Pra você ver como esse amor foi frutífero. É com W. Um amor meu foi frutífero, tirando do hoje. Mas, então, tipo, eu ainda tenho isso em mente, de pegar alguém ouvindo a música, porque, porra, mano, é um vocaloid muito bom. E é difícil achar um vocaloid muito, muito, muito bom. Porque, mano, é muito tudo genérico, mano. E tipo, agora pensa num jogo do Vocaloid onde você sente tesão pela voz do robô, cara. Caralho, mano, você tem tesão em transar com Transformers. Cara, coitado do Ritchie ouvindo isso, velho. Aí, Ritchie, você tá livre amanhã, cara? Agora eu sei porque ele tá quitando do meu Discord todo dia, mano. O cara quer passar a rola do bot do Discord. ないきがパチンカ的な今当たり前よもっともっと愛してよく